Alternativa C. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Do nosso lado, Kleber e Damares. Samuel Ricardo. Batendo palmas no ar. Essas palmas vão te libertar. Vamos lá. Batendo palmas no ar. Essas palmas vão te libertar. Certíssimo, eu quero ver todos os manos da pampa tirando uma onda, louvando ao Senhor. Seja como for, jogue suas mãos para o alto e vem, vem, vem, vem com alternativa C. Eu vou dizer que Jesus ama você. Certo, mano, certo, mina. Ah. Eu vou dizer que Jesus ama você. Não, não, não, não, não, não, não, não há o que temer. Eu vou dizer que Jesus ama você. Certo, mano, certo, mina. Eu vou dizer que Jesus ama você. O Glissi, MC Don Fire, DJ LHP. E esse toque, irmão, é pra você. Desanimado com a vida sem perspectiva, condenando tudo e todos por não encontrar saída. Nos labirintos tortuosos que às vezes nos deparamos. Mas aí, há muito mais pra mim e pra você. Mano, às vezes tá tudo errado e a gente se desespera. Mas eu não, eu tenho um Deus que ele é o dono da terra. Então, eu sou filho do dono do mundo. Não é maravilhoso? Venha para o time do todo poderoso. Vivendo ao lado de Jesus, você vai ver, vai sentir como é fácil driblar as necessidades e prosseguir. Você vai encontrar as respostas que tanto queria. Você vai ver a sua tristeza se transformar em alegria. Talvez você esteja duvidando que exista mesmo esse alguém que pensa em seus problemas, é a você quer muito bem. Mas me diga, aonde no contexto bíblico está escrito que é permitido algum espírito imundo revelar seu destino? Não, não, não acredite na imagem do Deus de pau, de pedra ou de ouro, meu irmão. Um boneco feito à mão, não, não, não vai trazer a solução. Então eu acho que você entendeu, lembre de Jesus sempre, inclusive quando estiver bem fraca a luz. Não fique triste, não tema, não há por que temer. Eu vou dizer que Jesus ama você, meu irmão. Vai! Eu vou dizer que Jesus ama você. Certo, mano, certo, mina. Eu vou dizer que Jesus ama você. Não, não, não, não, não, não, não há o que temer. Eu vou dizer que Jesus ama você. Certo, mano, certo, mina. Eu vou dizer que Jesus ama você. Não, não, não, não. Sobre a cruz, o fiel cordeiro dura morte suportou. Por amor de nossas almas, sua vida não roubou. Com seu precioso sangue nos lavou e libertou. Nos lavou, libertou, resgatou e salvou. Então, toda honra e toda glória a Jesus, o justo que nos resgatou. E parece que você não acreditou. Por você, Jesus padeceu dando sua própria vida. Pela morte que sofreu, graça a ti foi concebida. Por você, mano, ele agonizou e seu sangue derramou. Sangue correu na cruz e sua vida ele poupou. Pelo sangue imaculado, Jesus a Deus nos adotou. E esse sangue nos confirma o quanto Cristo nos amou. Ainda ama e amará eternamente os seus. Se existia alguém que duvidava disso, esse alguém era eu. Mas aí, não escolhi acreditar, fui escolhido, envolvido. E hoje eu sei, Jesus me ama e eu não duvido. Tudo já está acertado, só resta você obedecer. Não, rejeite o convite que Jesus vem te fazer. Teus pecados não impedem que ele te chame com amor. Esquecer o teu passado quer Jesus o Redentor. Sendo assim demorou, é tudo no seu nome. Eu digo e repito quando eu tô com o microfone. Não há o que temer, não, não há por que temer, não. Eu vou dizer que Jesus ama você. Certo, mano, certo, mina. Eu vou dizer que Jesus ama você. Não, não, não, não, não, não há o que temer. Eu vou dizer que Jesus ama você. Certo, mano, certo, mina. Eu vou dizer que Jesus ama você. Irmão, ele quer te ver feliz como eu sou. Com sua bênção eu não temo, eu vou que vou. Convidando a todos para o trabalho de evangelização, moro? Pois feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Jeová, Jireh, Shaddai, esse sim é demais. Esse te dá prazer, esse te dá paz. Que talvez você sonhava encontrar jamais. Eu encontrei dessa água, quero mais e mais. Na sombra do vale da morte eu caminhei. Mas em nenhum momento me desesperei. Pois eu sei que o rei a quem me entreguei é comigo pelos caminhos que eu sigo e seguirei. Irmão, no Senhor você tem um parceiro, um real e fiel companheiro, que assim como fez com Abraão, Moisés e Josué, não deixará nada lhe faltar de acordo com sua fé. Não se preocupe, o tempo fala mais do que a boca, então ouça, ouça. O mundo dá muitas voltas, não está tudo acabado. Antes tarde do que nunca, esse é o ditado. Mas o rap é isso aqui, sempre traz uma mensagem. Nós falamos as coisas, mas é você quem sabe. Não há o que temer, não, não há por que temer. Aí, mano, Jesus ama você. Eu vou dizer que Jesus ama você. Certo, mano, certo, mina. Eu vou dizer que Jesus ama você. Não, não,